Alguns cantam, encantam, emocionam, vêm de ilusão. Outros nem tanto canto, ostentam, esbanjam a sedução. Palavras que vão e voltam, formando opiniões. Razões perdidas, vidas levadas no mar de emoções. Eu vim cantar o reino nas favelas, viela, beco, curtiço pro sofredor que na súplica almeja a volta de Cristo. Nas ruas de ouro maciço, sem rua de terra, consegue batido na água com o Espírito Santo pra irava descer. Me rendi ao batismo, foi preparar lugar. Longe do anjo expulso do céu, ser menino do tráfico, inocente achado na impel. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, prostitutas, viciados, multidões dos excluídos. Eis-me aqui, Senhor, com a alma rasgada, lavada com sangue, mais um pecador. De pele leprosa e passado frustrante, eu vim de onde as pistolas sem trava, dispara bala, vara, mata, do lodo, do mofo, do escoto, é fúnebre, as notas tocadas. A armadilha aqui tentada na brisa, os mano morreu, se perdeu. Na multidão eu tava lá, Deus, por que não eu? Entre os maiores escolhi você, um mais pequeno, pra proclamar as boas novas do cântico. Hoje do não! O acorde da trilha sonora não vai sangrar. Hoje não! Nas ruas o canto da morte não vai ecoar. Hoje não! Cadeia de portas abertas não vão me trancar. Eu vim cantar o reino, crendo, os mortos vão se levantar. Hoje não! O acorde da trilha sonora não vai sangrar. Hoje não! Nas ruas o canto da morte não vai ecoar. Hoje não! Cadeia de portas abertas não vão me trancar. Eu vim cantar o reino, crendo, os mortos vão se levantar. Eu vim cantar o reino dos cansados e oprimidos, que chora, implora, anseia a volta de Cristo. Dos escolhidos pelo Pai pra ministrar o louvor, e não com as glock carregada, trama do terror. Não vou calar, não vou dizer, Deus, por que não meu? E dentre os vários, os chamados, você me escolheu. Trocou de laje, a maldade ainda impera aqui. Eu não confio no sistema, sai de perto de mim. Mundo cruel, eu canto a paz e profetizo a mudança. E quando eu louvo, eu sinto a paz. Ladrão é criança e chora as mágoas, cena é triste, mundão esfriou. Os bico quer, eu também quero louvar o Senhor. Tomaram de oitão e de quadrada, pra noite estourar, impressionar as meninada. Antes vivo, hoje morto, dinheiro não vai salvar. Vaso ruim é vaso morto, é Deus que vai cobrar. Sobrevive, tá de boa na mão, perdeu a fé pra perder a liberdade nos pratos de Lucifer. Quero a paz, canto o reino. No ladrão, não vai constar seu nome na salvação no livro de Jeová. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, onde as ruas são de ouro e não tem inimigo. Riso, vejo o mundão como cão devorador. O cântico é do reino até a volta do Senhor. Hoje não! O acorde da trilha sonora não vai sangrar. Hoje não! Nas ruas o canto da morte não vai ecoar. Hoje não! Cadeia de portas abertas não vão me trancar. Eu vim cantar o reino, crendo, os mortos vão se levantar. Hoje não! O acorde da trilha sonora não vai sangrar. Hoje não! Nas ruas o canto da morte não vai ecoar. Hoje não! Cadeia de portas abertas não vão me trancar. Eu vim cantar o reino, crendo, os mortos vão se levantar.